esquecer o meu passado. Tudo que existia entre nós não tinha motivos pra tristeza, mas você partiu. Eu fiquei tão só. Não sei viver assim sem seu carinho. Esqueça o que já fiz você passar. Se Deus mostrar um dia o caminho, eu vou. Vai passando o tempo e nos ensina que a vida é cheia de ilusões. Eu já descobri uma verdade igual. Você não há ninguém. Não sei viver assim sem seu carinho. Esqueça o que já fiz você passar. Se Deus mostrar um dia o caminho, eu vou correndo lhe buscar. Se já tem alguém em sua vida e você pretende me esquecer, sei que vai lembrar todo momento. Tudo que existiu entre nós dois. Não sei viver assim sem seu carinho. Esqueça o que já fiz você passar. Se Deus mostrar um dia o caminho, eu vou correndo me buscar. Não sei viver assim sem seu carinho. Esqueci.